61142, chama Centro Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 4. 255, 125, será que é 142? 231-102, está em condições visuais, seria possível voar direto o Sierra Vitor 372 para final de 5 milhas? Aeronave? O 3154, visual, pode voar o Sierra Vitor 372? Na 3154, negativo, vou encerrar a vida 366 para completar com mais nada. Afirmativo. Estou autorizado para aproximar o visual, via 372. São 3560, solo 47, ao livrar primeira direita, solo 1, 2, 1, 1. Após 2, 1, 8, distância 3560. Solo 2, 1, 9, confirma? 1, 2, 1, 1. Ah, feito, ficou bom, 2, 1, 9. Então, o Whisky Charlie Mike autorizado decolagem, pista 10, Ventura 50 graus, 11 nós. Deixa decolagem, Charlie Mike. Salvador, boa tarde, está 3193, no ponto de espera da 10, pronto. São 3193, após a passagem, após a rolagem do Embraer, está autorizado a linha de manter pista 10. Após a decolagem do Embraer, está a linha mantém na 10, está 3193. Informação Índia. Passarelo 2233, aciona a identificação. O agente Salvador 1013, voo Inaproti, cabo 45, está chegado e reporte no ideal de descida. Afirmativo, identificou já no ideal de descida e aprovando a etapa. Testado nível 050, passarelo 2233. 050, 2233. Charlie Mike, decola aos 49, controle Salvador 1208. 208, uma boa tarde, Mike. Vem para Tango Whisky, Charlie Mike. Tango Whisky, Charlie Mike, contato radar na decolagem, super via saída Conde para nível 090. Conde 090, Whisky, Charlie Mike. Santa 3154. Na 3154, complete da cima da aeronave, se me torna a frequência 118, decimal 95. Ciência 3854. Tango Vitor Kilo Quebec, reporte para a descida. Descida para 1500 pés. Descida para 1500 pés, ou ajuste 1093. E Salvador. Boa tarde, 3154 Tatan, final de 7 milhas e meia, baixo travado. São 3154, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informa a aeronave da companhia, alinhado, vai decolar agora da 10. Afirmativo, centro da sua vista, 3154. São 3193, autorizado decolagem, vento 150 graus, 109. de decolagem, 031-93. A 0, terna 128, decimal 8. Obrigado, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, Oceania 321, ponto de espera, pista 1 a 0, pronto, visual, aeronave nacional. Mantenha ponto de espera, Oceania 321. São 3193, decolou 52, controle Salvador, 1208. 208, boa. São 3154, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-09. Nível pouso pista 10, está 3154. Controle está 3193, saída da Euleda. Está 3193, contato radar na decolagem, subavia saída da EU para nível 360. Via da EL 360, pode voar direto da EL? 3193, após 2000 pés, autorizado voar na Prod Leda. Obrigado, após 2000 Leda, essa é a 3193. Na 6321, após a passagem do Airbus da Tana curta final, a linha mantém. Afirmativo, após a passagem da aeronave na curta, vai alinhar e manter a pista 10 do Chanel 6321. São 3154, solo 54, olhe para a primeira direita, solo 1-2-1-1. Sirva direita, 2-1-1, solo 54. 1-2-1-1. 2-1-1, vem. Na 6321, após alinhado, autorizado decolagem, vento 150 graus, 119. Ok, vamos alinhar, livre decolagem, acho que na 6321. É 3-2-1, da cola 5-6, controle Salvador 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, grato, boa tarde. Salvador, boa tarde, Oceanair 6321, decolado, na escuta. Oceanair 6321, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para nível de voo 360. Ok, perfil Arboruno para o 360, Oceanair 6321. Autorizo 366 para o passageiro 2233. Para os 2233, autorizado vá na Procerio 366, iniciada para 2500 PES, o ajuste no 013, autorizado na RINAVE, reporte estabilizado. Afirmativo, desceu para 2500, ajustado no 013, vai reportar estabilizado, aprovando o 366. O controle 6321, alguma chance da gente conseguir voar direto elétrico? Gol 2009, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 1,40 graus, 1,19. Alinha e decola pistão no 0, gol 2009. Capatango Whisky Charlie Mike, controle? Escuta, proceda. Confirmo, subida para nível de voo 090? Tá vindo, já mais depinha aqui no 70. .009 decola 59, controle de Salvador 1208. 208, boa tarde. 3009. Bom voo. 6321, informa o tráfego na posição de 11 horas, 16 milhas, rumo ao Nordeste. O Alphatango 72 passando a nível de voo 060 em descida para 2500 pés. Afirmativo, já superamos o tráfego em altitude, 6321. Controle de Salvador, boa tarde, voo 2009. Voo 2009, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 240. Via da EL, 240, voo 2009. É 6321, autorizado vá na Prode Elefra. Autorizado a Prode Elefra, 6321. O Vitor Kilo Quebec para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Boa tarde, obrigado. Quebec. Capatango Vitor Quebec, está autorizado ingresso na final da 17, reporte passando vertical de Enrimal, NH1013. 13 semanal através da RMAR. Salvador, boa tarde, Oceano 6314, aciona identificação, dessa vez chega da marca da nível 050, o ajuste no 013. 013, 050 da Mário, pode ir, voar direto em casa? Obrigado, direto em casa. Voo 1097, aciona identificação, dessa vez chegada é bom para 4 mil pés, o ajuste no 013. Está interceptando o procedimento afinal, totalmente visual, passagem 2233. Passagem 2233, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, até amanhã. 3193, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 8. 125, 1, alterna 1288, 3193, uma boa tarde. 2233. Reporte passando Serra Vita 372, QNH1 no 0, 1 no 3. Gente, reportará. Onde espera da 1 no 0, pronto, azul 4-0, vem aqui. Firme? 4-0-6-5, pronto, ponto espera. Mantém o ponto de espera, azul 4065. Azul 4065, tem condições de decolagem imediata? Sim, ativo. Gente, azul 4065, autorizado a linha de decolar, vento 130 graus, 1-1. A linha de decolar, 1097, confirma indicada? Materna 265, indicada, 097. Entre 2 para 2409, segue como número 2. 2409, 097. Kilo Quebec, faça um novo 360 pela sua esquerda. Quebec, a aeronave está quanto tempo do marcador externo, por favor? Já passou o marcador externo, o Vitor Kilo Quebec. Quebec, obrigado. Passaria do baixado travado já passou 372. Passaria 2233, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Informo um travelo PA32 na sua esquerda, no sinal da 17, não interfere com a aproximação. Ciente, tá prosseguindo por pouso normal, passaria do baixado travado, passaria 2233. Credo 2233, pouso autorizado, vento 140 graus, 119. Livre pouso, baixado travado, 10, passaria 2233. Azul 4065, decola 04, controle Salvador 1208. Controle 208, azul 4065. Completando 360, tá com o tráfego à vista na final da 10. Continue a aproximação, aguardando autorização de pouso na 17, Vitor Kilo Quebec. Black. O contato radar na decolagem, subavia saiu da EL para nível 300. Só pedia da EL para o 300-4065. Vitor Kilo Quebec, pouso autorizado, pistão 1-7, vento 1-4-0 graus, 1-1-9. Quebec. Pouso 2009, Centro Centro Recife, na frequência 125.1, na perna 128.8. 251-288, 2009. Passarinho 2233, solo 06, ao livrar primeira direita, solo 1211. Direita, solo 219, passarinho. 1-2-1-1 Quebec, solo 07, confirme o pad. Cíntia, baita na escuta. Boa tarde. Azul 4462, essa é a identificação. Azul 4462, contato radar 60 milhas sudoeste de Salvador. Voe na proa de Mari para interceptar a chegada e reposta em viagem de descida. Informa a gente Salvador na 013. Controle, alguma possibilidade de voar Mótica, o Azul 4065? Azul 4065, aguarde. Salvador, boa tarde, o Azul 2795, tem informação. Azul 2715, aciona identificação, mantenha para o diamante para interceptar a chegada, desce para nível de voo 080 ou ajuste na 013. Descendo para o 080 para o diamante. 0462, desce para nível 0620. Tango Whisky, Charlie Mike. Agora 62 milhas no Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju na frequência 120.3. 120.3, Aracaju, bom dia. Lembra 314, após o TAP, voa Serra Vitor 366, em descida para 25006. O ajuste 1-0-1-3, autorizado para sinal, Renato. 1-0-1-3, 2-10, autorizado a Renato do Cervito, 366, 1-3-1-4. 4462, vou ir na proa de Itap, após Itap, vou na sua revista 366. Itap, Azul 4065, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.8. Recife 1228, 4065. Agora 300. Entreluza para 2309. 2309, tá bom. Zero 097, eu vou na produção Serveta 367, o ajuste salvador 0013, autorizado sinal R9, reposto passando Serveta 366. Vou na produção Serveta 367, 33 de ajuste, vai reportar passando 366, voo 1097. Para 097, me pedi redução para 1909. 1909, 097. Para 097, vou seguir para a Cruz, agora na posição de 11 horas, 10 milhas, rumo oeste, um Alfa 320, mantendo 2500 pés, com 200 de grau. 0097. Autoriza o azul 4462 após a posição Itap, a gente voa Salvador 368, senhora, para perder altitude. Azul 4462, autorizado após Itap, voa Serra 368 para perda de altitude. Obrigado, senhora. Informação final, vista da pista, Chané 6372. Chané 6314, com sete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. Desculpa, 6314, Salvador, o Xané 63, segunda parte. Xané 6314, pouso autorizado, pistão 10, vento 130 graus, 139. Autorizado 10, 63, faz aproximação, 097. Azul 4462, na produção revista 368, desce para 4000 pés, do ajuste 1013. 1013 para 4000, azul 4462. Estação 5, reautorizado e para nível de voo 090. Então vai parar agora, 090. 2715, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 150, curva direita na proa 150. O limite vai ser a radial 350 Salvador. Direita 150, mantendo 090. Plano Serra Vitor 366, agora no 097. O 1097, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 118, obrigado. Controle, boa tarde, 0962, transfere a informação, interfusou no trânsito. 0962, a sua identificação dessa vez chegada a Mari para nível 050, ajuste na 013. 2013, via Mari, pode mais rápido. 9062, mantém para tudo chegada. 7962. Você deve ser via isso, né? O 9062. Troscovice, Aciane, Semitax. Azul 2715, vai seguir o tráfego que está agora na posição de 11 horas, 9 milhas, rumo ao Nordeste. Um eco 190, passando no nível de voo 070, descida para 4000 pés. Agora 170 mais. Autorizado o procedimento para o 4462, né, senhora? Azul 4462, autorizado o procedimento. Gente, obrigado. Dois sete no cinco, desce para nível 050. Descendo 050. 097. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, gol na 097. Aguarda a autorização. Autorização na Pura do Serra Vista 368. 368, azul. T314, solo ao 19, olhe para a primeira direita, 1219. Corrijo, 2715, desce para 4000 pés, está autorizado o sinal da RNAVE, o ajuste no 013 e a participação do servidor 366. 4000 no 013, apontará o 366, está livre do segmento, azul 2715. 366, estabilizado e à vista, o 4462 azul. Azul 4462, completa a aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco, senhora. Oi, Salvador, boa tarde. O azul 4462, final de 9 milhas. Azul 4462, reporte serviço 372, QNH na 013. 1013, reportaremos 372. 1097, solo aos 21. Olhe para a primeira direita, solo 1211. Direita 211. O 4462, pouso autorizado, vento 140 graus, 13. Livre pouso para o 4462. O azul 2715. Azul 2715, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, boa tarde. O 2715, passo 366. Azul 2715, reporte servido 372, QNH 10013. Votará o 372. Meu November Oscar Whisky, autorizado táxi, reporte na Romeu. Salvador, muito boa tarde. Eu vou no 620, frente da Juliana. Nós estamos a 013. Dia bom, e passe meu pé com a 013. 20, decimal 8 no 620. Gol 1620, se a identificação mantenha para o Edmar 45 na chegada, desce para nível de voo 050, ajuste na 013. Identificou, para o Edmar 50, na 013, voo na 060. Voltando ao 0062, apenas para confirmar a volta, após o TAP, pode voar o 366. Sal 9026, afirma, pode estar privado a servida 366, indecida para 2500 pés, o ajuste na 013, autorizado sinal RNAV. Ok, TAP 9026, descendo 2500, autorizado RNAV na 062. O 4462, solo aos 25, ao livrar a primeira direita, solo 1211. Livrar a primeira direita, solo 21, 4472. Azul 2715, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 13, né? Pouso ali, pista 10, azul 2715. Gol 1620, vou ir na proa de Itap, após Itap, voará a servida 366. Itap, Azul 2715, solo aos 28, olhe para a primeira direita, solo 1211. Gente, primeira direita, 121, azul 2715. Zona Renave, 9062. 9062, sempre na frequência 118, decimal 95. 18095, boa tarde. Oceano 6227, condições de decolagem imediata da pistão no zero? Sim, sim. Autorizado a linha de decolagem imediata, o vento 160 graus, 129. Sobre Salvador, muito boa tarde, Oceano 9062, estabilizado, sinal da aeronave, baixado travado. Oceano 9062, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso. Informa agora o Airbus da Oceané decolando a 1-0. Ok, aguarda autorização 9062. Papa Romeu November Oscar Whisky, autorizado a alinhar e manter pistão 1-7. Depois de minha vista 366, 2500, 0093, livre Renato, camarada estabilizado, 1-62. Puxa, né, 6227, decola os 32, controle Salvador 1-208. A 227, contato radar na decolagem, exposição da DAEL para nível 360. 360, autorizaria lenda, presente. A 227, após 2.000 pés, autorizado voar na proa de lenda. 2.000 lenda, 627, soviético. Romeu November Oscar Whiskey, pronto para decolagem. Oscar Whiskey, 73 turbulência, autorizado decolagem pista 1 a 7, vento 1 a 50 graus, 1 a 3 nós. Tan 9062, solo 34, ao livrar a primeira direita, solo 1211. Primeira direita, 1211. O meu November Oscar Whiskey que decolou os 34, autorizado curvar o campo, cruzar o campo, chame na proa de buraquinho. Autorizado cruzamento do campo, chama na proa de buraquinho, November Oscar Whiskey. Controle, 627. 627, PCI. Acionei 627, agora de coordenação. Guardando, A 3235, 27 para 200 mais. Tanto mais, 3235. November Oscar Whiskey na proa do corredor forte, controle 1208. 1208, November Oscar Whiskey. Para o sequenciamento, vou ir na produção da Revita 368, emitida para 4.000 pés. Revita 368, 4.000, 3235. Estabilizou a RNAV da 10, vou 1620. O nome é 20, se me torna na frequência 1198.95. 1198.95. Ah, tô uma boa tarde, bom trabalho, vou 1620. Eu sou o 3567, pronto, passando. Boa tarde. O seu 3567 em condições de decolagem imediata, 10? Vira 3567. Seu 3567 autorizado decolagem imediato, vento 140 graus, 13 nós. Informa o tráfego decolado da 107, à sua esquerda no corredor forte, 1.306, se afastando. A linha decola, tá? 3167. Torre Salvador, muito boa tarde, é o gol 1620, na RNAV da 10. Gol 1620, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, informa o Airbus Atan, iniciando rolagem na 10. Aguarda autorização, voo no meio da zona. E 3635, autorizado RNAVE, reporte passamos Serra Vita 366, informa o ajuste na 013. Autorizado RNAVE, informará os 366. A palavra para Mike Vitor Alfa Vargas. Canal 6227, autorizado para a Pro de Dagel. Pro de Dagel, 627, grato. Tropa, sai da 1-0. Voa no México, nós mantém o ponto de espera da 1-0. Vai manter o perímetro do Elixir de Paris até o CGR. Marque Vitor Alfa. Papapá Mike Vitor Alfa, confirma se eu estou falando de voo? Papapá Mike Vitor Alfa, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Informa a gente em Salvador, 1013. Meia 20, pouso autorizado, vento 140 graus, 149. Livre pouso 10, gol 1620. Scan 3567, decola os 39, controle Salvador 1208. 208, boa tarde, 3567. Salvador, boa tarde, 3567, está na subida Arbor. Posição elétrica, cruza 1010. A 3567, contato radar na decolagem, subir sair da Arboruno para nível de voo 300. Só para 300 na Arbor 1, só 3567. Na 6227, estamos sempre a Recife, na frequência 125.1, na alterna 128.8. Na 6227, controle? Poder só repetir, controle, por gentileza? De linha, mantém pistão 1-0. Limpa tela 0-1-6-5-9. 18-8, 6227, grato, bom trabalho. 2-0, solo 4-1, ao livrar a primeira direita, solo 1-2-1-1. Livrando direita, 2-1-1. Salvador, boa tarde, Altran 3835, estabilizado na RNAV da 10. Altran 3835, reporte Serra Vida 372, QNH 1013, informe decolagem do Boeing da Gol na final, na pista 1-0. Demativo. Gol 1659, autorizado decolagem, vento 140 graus, 12 mais. Livre decolagem, 1-0, gol 1659. Oi, Salvador, boa tarde, Oceano 6327, pronto, ponto de espera. Mantenha o ponto de espera da 1-0, Oceano 6327. Mantenha. Salvador, Oceano 3567, quanto possível por hoje é Lefa. A 3567 autorizado, Zona Pro de Alepa. Pro de Alepa, muito obrigado, Zona 3567. Zona 372, embaixo travado, 3835. Agora é só a pista livre, tá? 3835. Quase. Peça livre. 1835, pista livre, pouso autorizado, vento 130 graus, 12 mais. Livre, pouso, 3835. Gol 1659, decola 43, controle Salvador 1208. 208, boa tarde, gol 1659. Posto 1627, visual com Airbus da Sana, final da 10. Após a passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter. Boa tarde. Gol 1659, contato radar na decolagem, suba via Cedo da El para nível 360. Filofia, nível 360, 1659.